muitas palavras. Eu quando faço um trabalho, depois tem uma fase em que eu faço feirinha de letras e de palavras, que é para secar os textos, porque eu tenho sempre muita coisa. Então, eu peço desculpa a vocês, mas gostaria de poder fazer de outra maneira. Mas esta pesquisa, a apresentação deste desenho de pesquisa, ainda é um desenho, surgiu de várias... Surgiu aqui como resposta ao desafio quando eu tomei conhecimento e quando elas disseram, não, tem espaço ainda para apresentar exatamente isso e tal. Que eu tinha isto guardado para um outro carnaval. Neste carnaval eu ainda estou envolvida com duas pesquisas, que é a cultura do medo em Luanda, e que me está a dar, vocês podem imaginar, o trabalho porque é em várias vertentes, e neste momento já está na Uila, Uambo, Benguela. Já não está só em Luanda. E uma pesquisa sobre cidadania no feminino. A atualização dos meus dados da pesquisa de doutoramento. Como é que as mulheres em Luanda falam exatamente as mesmas perguntas? Então, são as duas pesquisas que eu tenho em mãos. Isto que está aqui está muito pouco elaborado, mas eu achei que era um momento importante ter pesquisadores que estão a trabalhar em questões e saber que outras pessoas viriam aqui para poder trocar. E a minha intenção é partilhar isto. Eu não vou pegar nela já, mas estou neste momento numa fase de... em que fui atirada assim para a piscina por isso. Nem sabia se tinha água ou não, mas está aí. A ideia qual é? Há um ano e meio, dois anos atrás, eu fui indicada pela nossa faculdade para representar as ciências sociais num grupo criado pela Universidade Agostinho Neto, que tinha como incumbência criar um doutoramento em ciências da sustentabilidade para a África. O Alan Kane conhece essa ideia. O projeto, neste momento, não perguntem como está, que eu não sei como está. Nós fizemos toda a parte académica, toda a parte necessária para termos duas coisas. Sermos reconhecidos internacionalmente como parte de uma equipa internacional com os requisitos de Newcastle, portanto, e com os requisitos das instituições internacionais, nomeadamente o Planeta Terra e a Unesco. Então, nós fizemos tudo isso para podermos ser reconhecidos como docentes, como pesquisadores a esse nível, para um centro de pesquisa da Unesco tipo 2. Qual era a ideia? Organizar um doutoramento numa base fundamentalmente empírica sobre questões de sustentabilidade para a África. Então, tinha sede em Angola, mas não era para angolanos, era para a África em geral. Este era o quadro. Quando eu apareci, houve um estranhamento tremendo. O que é que as ciências sociais estão a fazer aqui? Quem perguntava engenharia e ciências exatas? Acho que vocês conhecem um pouco essa história, não é? Então, não havia, por parte das pessoas, um espaço para que as ciências sociais venham aqui dizer o quê? Vocês medem particulato? Não. Vocês medem o nível de poluição da água da Bahia? Não. Então, o que é que vocês estão a fazer? Mas sustentabilidade não é isso só que vocês estão a dizer. Era a contra-resposta. E no meio dessa luta, dessa tentativa de afirmação, eu comecei a trabalhar na ideia como é que as ciências sociais podem contribuir para o tal centro. Chama-se CESAF. Se vocês virem por aí esse nome, é isso. Centro de Excelência de Ciências para a Sustentabilidade em África. Bem, então, a minha preocupação com o instituto que está aí foi nesse sentido, ok? Foi no sentido de dizer, pronto, é necessário, porque não há essa sensibilidade, as várias culturas, vocês conhecem um livro que se chama As Três Culturas, de Jerome Kagan. É uma resposta a um livro que chamava As Duas Culturas, que saiu nos anos 60, em que, neste caso agora, coloca as humanidades e as sociais em discussão também com as exatas e com... Porque o grande problema é que cada um de nós sabe muito na sua área, mas não dialoga. E não reconhece no outro conhecimento e capacidade também. Então, como é que a gente vai conseguir criar uma outra maneira de ver o papel da ciência, a sua relação com a sociedade, se nós, entre nós, não conseguimos conversar? Essa tal de interdisciplinaridade é difícil e começa por nós, porque nós não reconhecemos e não damos espaço ao outro. Então, esse foi o meu ponto de partida. E no momento em que um dos colegas, um geoquímico, avançou com a ideia de que ele já tinha um trabalho de particulato de Luanda e que sabia que outras instituições tinham, nomeadamente a Total e a Faculdade de Engenharia, ele é da Faculdade de Ciências, e que era interessante juntar o que já havia sobre a qualidade do ar em Luanda e tentar ver o que é que se podia fazer mais. A minha proposta no grupo foi, então vamos transformar isso num projeto piloto, até para nós percebermos como é que nós podemos trabalhar juntos, a partir das diferentes áreas de cada um de nós. Começou por aí. E aí, depois, consultando muitos trabalhos que começam por uma dimensão, por exemplo, climática, ou por uma caracterização de uma organização espacial, e que depois, obviamente, tem que ir buscar as pessoas, porque as pessoas em algum momento têm que aparecer. Como é que lida com isso? E então, surgiu então a proposta da componente social. Portanto, esta é a origem desta pesquisa. Tem dois momentos. Tem um momento geral de tentar entender isto, como é que as ciências sociais podem contribuir para abordagens de sustentabilidade, e aí está o clima, então uma série de tão políticas públicas, certo? Está a história da dignidade, porque se você não participa, o que é que há de dignidade nisso, por exemplo? Então, tal, esse tipo de questões, e, mas mesmo assim precisava provar. Então, eu preparei 3 ou 4 slides a partir daquilo que tudo isto tem documentos de base. Então, uma das ideias era dizer às pessoas, olha, nós para podermos fazer, portanto, as contribuições que nós podemos trazer para estes programas são, por exemplo, o tipo das abordagens e as experiências sociais nessas vertentes, portanto, as questões multidisciplinares, mas mais interdisciplinares, aquelas que são já concebidas em conjunto, não só feitas, mas concebidas em conjunto, trazer as várias dimensões para dialogar e trabalhar estudos de caso, que é uma coisa que praticamente as ciências sociais é que fazem. Dificilmente as outras áreas trabalham em estudos de caso. Dificilmente. Não é que não façam. A questão das regras, procedimentos e processos. O entendimento do processo é muito nosso, porque a nossa vida, o nosso entendimento das relações humanas e sociais é na base dos processos. Enquanto muitas vezes nas ciências exatas e na engenharia a coisa é muito feita em termos, não é? O cronograma é que marca ali aquela coisa toda. A gente é fluxograma quando muito, não é? Então, como é que isso se entende? Então, o que é conhecimento? Por exemplo, a análise qualitativa não é valorizada, como vocês sabem, para a maior parte das ciências exatas e engenharias. Porque a gente está a contar a palavra, o tipo de palavra, mas isso conta, isso faz diferença. O que é que os próprios, uns chamam beneficiários, usuários, as pessoas, o que é que elas trazem para as pesquisas? Muita coisa. Muitas vezes, o centro da pesquisa. Como é que nós vamos buscar isso? Que meios nós vamos poder criar para metodologias e práticas e quadros teóricos? E os recursos culturais, portanto, trabalhar representações, só a gente é que trabalha nas nossas áreas teóricas e práticas, só nós é que trabalhamos com esta história de representações. Se vocês forem falar isso, a maior parte das áreas de engenharia e tudo... Eu tenho um exemplo em minha casa. Os meus dois irmãos mais velhos são engenheiros de petróleo, em Angola. A minha Angola e a Angola deles não têm nada a ver. Então, a gente tem um acordo tácito, a gente não fala. Não, não fala, não tem a ver, gente. Não, não tem nada a ver. Pronto. Esta história de engajamento público, as pessoas vêm com a história da responsabilidade social. Não é a mesma coisa. Não. Há uma série de conceitos. Parceria pública ou privada. O que é isso? E há uma série de coisas que servem ao discurso oficial, mas que esvaziam politicamente a participação cidadã. Bem, os princípios, há alguns princípios aqui que só as ciências sociais falam neles. Acho que vocês, a começar nas abordagens interdisciplinares, essa história da abordagem holística, tem um H no fim, não sei onde é que eu fui buscar, desculpem. É muito nosso, não é? A questão crítica e ética do pensamento, ética tem em todo lugar, mas pronto. Essa questão do mas tem isto que nós já tanto falámos. Então, pronto, tem este, aspecto na definição dos princípios, na definição do próprio quadro conceptual, como é que a gente junta aqui isto em torno de um pensamento crítico que nos parece que deve ser axial em toda esta questão. Então, por um lado, o que é conhecimento? O que é que são dados? Algo que, não, que eu vou falar mais à frente. Quando mulheres num bairro recebem aquela maquininha Kodak e depois da gente conversar sobre a sua área de vida, vão fotografar aquilo que acham que é bom, que acham que é mau, e depois vão-nos explicar porque é que acham que é bom, porque é que acham que é mau. Como é que pode mudar? Como é que elas se veem nesse processo? Isso é dado. Para nós é fundamental para a gente trabalhar. Para muitas áreas do conhecimento, sequer tomam ciência que esse tipo de recurso existe. Quem, onde e como nós podemos obter, produzir conhecimento? Como se tornar um PhD com uma sólida formação em sustentabilidade? Que é outra coisa que assusta. Parece que sustentabilidade se vende em pacote, não quero. Não vende. Sustentabilidade é uma maneira de estar, é uma cultura, entra na cultura, é uma atitude, tem a ver com a maneira como você toma decisões. Então, é algo que tem que estar dentro, tem que ser interiorizado para depois se traduzir em práticas, em discursos, em ações. Não há sustentabilidade à venda aquilo. E essa da sustentabilidade? Então, a ideia era através destes, compreendendo a necessidade de mudança, o conhecimento e a habilidade para decidir e agir, e reconhecer e premiar decisões que possam servir de... Estás a olhar para o relógio, não é? Está quase. Bem, produzir conhecimento, não vou parar aí a gente. A ideia é, juntando sociabilidade e sustentabilidade, ou sociedade e sustentabilidade, como a gente agrega direito. Há futuro. O direito ajuda a produzir o futuro, não ajuda? Ajuda. Nós temos é que perceber como é que essa projeção pode ser feita, para que ela seja plural, diversa, etc. Mas realmente formata futuros. Nós estamos a formatar os nossos futuros. Já estamos formatados pelas decisões de há 20 anos atrás. Estamos a hipotecar o nosso futuro e não, muitas vezes, aparentemente, sem tomar muita consciência disso. Bem, então havia aqui uma série de elementos que podiam, do ponto de vista, portanto, das componentes que as ciências sociais poderiam trazer para isto. E creio que vocês duas falaram também disto aqui, portanto, a necessidade da gente fazer esta... Bem, então, o objetivo, o meu propósito era desenvolver um projeto que demonstrasse o valor e o uso das abordagens das ciências sociais, começando com o tal caso do estudo ambiental em Luanda, mas que depois podia ser aplicado a outros casos. Então, a ideia, como vocês veem aqui, nós já estamos a entrar em várias linguagens, porque quem consegue viver em vários mundos é muito mais capaz de conseguir funcionar. Essa também é uma ideia das funcionalidades do CERN. Quer dizer, a gente consegue ter mais na habilidade. Está mais é como aquela história, antigamente, vocês lembram-se, quando íamos à conferência e ninguém falava português. Lembram-se disso? A gente tinha que falar inglês ou francês. É evidente que nós, a um certo momento, tornámos-nos muito mais hábeis do que muitos outros colegas. Quando chegavam a um lugar, se não falava inglês, acabou, não conseguiam. Pronto, é um pouco nessa ótica. A gente consegue fazer isso. Qual é a ideia? Eu vou tentar dizer. Por um lado, é um mapeamento de Luanda com giz. Eu ouvi vocês falarem. Vocês têm isso, eu sei que vocês trabalham bastante isso na DW. Eu vou pedir socorro, porque eu estou com alguns problemas com o mapa que eu trouxe de... que permite depois a gente entrar no mapa e fazer coisas lá. Material sobre a história e o desenvolvimento da cidade, do ponto de vista arquitetónico, histórico, social, económico, nas várias vertentes. Complementando com fotografias e imagens, narrativas e depoimentos. Portanto, trazendo as pessoas para a discussão. A metodologia iria recorrer a esses vários quadros, ou eu suponho que vai, vamos ver como é que vamos conseguir fazer. E a ideia, então, neste momento era trabalhar já estas áreas. Portanto, clima, saúde, atividade económica, loteamentos residenciais, transportes e comunicações, percepções e consciências do público, políticas do governo e mapeamento institucional. As ferramentas, portanto, nós iríamos usar aspectos, portanto, ferramentas são bem típicas das ciências sociais, mas iríamos, como disse, sempre estabelecendo um diálogo com o mecanismos, com métodos e possibilidades que, por exemplo, este registro participativo, não é? É o tal método que nós estávamos a querer usar, mas eu ontem tentei trazer para aqui, mas eu não consegui entrar de novo no mapa. Não sei se tem lá alguma chave. Como eu já estou fora de Newcastle há muito tempo, se calhar tem lá alguma chave que eu não consegui. Tenho que ver isso. Há aqui um ponto que eu queria trazer que talvez seja novidade, mesmo para os colegas, que é as entrevistas fotoinduzidas e o uso dessas tais fotografias para narrativas e histórias que são contadas a partir daí e que ajudam a recriar aqueles espaços hoje e no seu passado recente. Dependendo da existência de mais velhos, podemos ir um pouco mais atrás no tempo. Mas a ideia é suprir a lacuna da falta de informações sobre determinados lugares. Pronto, aqui, áreas. Vocês já falaram aqui justiça, área, estás a ver? Está ali. A globalização, justiça social e ambiental. Planeamento para a mudança, que é uma coisa que não. Fala-se em mudança, mas não se prepara essa mudança. E não se preparam recursos para essa mudança. Recursos não é dinheiro, é cabeças, principalmente. Natureza do conhecimento. Portanto, este é um ponto que para nós é fundamental. É nós sermos capazes de preparar uma outra pessoa para o futuro que vem aí. Porque, de facto, parece-me que mais do que pensar o mundo que vamos deixar, é que filhos vamos deixar para o mundo, não é? Então, pronto, a ideia era também estabelecer redes. Portanto, não era ficarmos só aqui fechados, era estabelecer redes, tanto ao nível do continente, quanto ao nível da América Latina. É para eu me calar, não é? Isso. Não, ainda falta só um bocadinho. Lugar, o direito e a política. Amanhã, quando forem 11 horas da manhã, teremos exibição de cinema com o título Reunião. Olha o Reunião. É uma boa maneira de introduzir o pequeno às relações de poder, verdade? É. Bem, então, por exemplo, não, mas não é um filme sobre poder, todo ele. Hã? Direito e política, os quadros teóricos para abordar, principalmente nessas tensões. E aqui eu só pediria um bocadinho da vossa atenção, porque me parece que são alguns dos eixos com os quais eu depois iria dialogar com vocês. Cidadania e consumismo, a gente falou nisso aqui. A necessidade criada, a ilusão da. Os habitantes que vivem em Luanda, quantos são chineses? Até que ponto isso já não traz uma alteração do ponto de vista de noções estéticas, até? A estética do edifício da fazenda, da Mutamba, comparada à anterior e esta, como é que é? Cá Luanda, como é que funciona? Como é, quer dizer, identifica-se com o quê? Luanda deve ser a cidade mais espelhada nos satélites. Já reparei, é tudo azul agora, não é? Só que o tudo azul eu usava num sentido, já deixei de usar essa frase, porque tudo azul para mim agora é muito ruim. Bem, a questão do individualismo e da ação coletiva, que também já falámos aqui, que é outra tensão. Os estudos sobre vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas e a expansão de uma cidadania ambiental. Portanto, estes são alguns dos quadros teóricos que eu acho que são fundamentais. Ideias e sugestões sobre como abordar. Portanto, pegar na questão pela justiça ambiental não será um caminho interdisciplinar interessante para podermos juntar uma série de coisas? Não sei, é uma possibilidade. O papel do direito e a lei, como eu dizia há bocado, na criação de futuros. Como influenciar processos decisórios que estão-nos a implicar daqui a 30 anos. E no fundo, estamos a formatar futuros. Como fazer de outra maneira. Pronto. Então, como disse, o material que neste momento nós estamos a fazer, a trabalhar... Neste momento, não. Eu trabalhei isto mesmo para vir aqui agora. Estava mesmo guardadinho ainda, para ser honesta. Pronto, começamos com isto... E, ah, este mapa aqui, eu acho que vocês todos têm, este mapa aqui foi o Seita que me deu. Eu acho que dá-nos uma ideia muito interessante, mas acho que vocês têm também na DW, uma coisa muito parecida com isto. Portanto, a cidade baixa, as áreas de expansão, e eu, o que estamos a falar já estão aqui, já está fora, né? Depois tem este mapa aqui também, em relação àquilo que a Amélia estava a dizer há bocado. Aqui esta mudança entre 80. Aliás, todas elas são muito significativas, eu acho. Os espaços de tempo são muito pequenos para. Bem, estes são dados bem estatísticos. Foi o Camilo Seita que me deu. Pronto, isto aqui. A minha intenção, então, qual é? A partir destas áreas que estão aqui, tentar perceber como é que se dá a relação das pessoas com o meio. Do ponto de vista da história, do ponto de vista das atividades, do ponto de vista da organização desses espaços, do ponto de vista das sociabilidades que resultam dessa relação. Portanto, a ideia é conhecer isto. Tem várias coisas mais, mas a ideia é tentar encontrar nesta, a partir destes quadros iniciais que têm, tem trabalhos, eu usei muitos dos trabalhos dos fóruns e das redes, com aqueles apoios, aquele material que vocês mandaram ano passado, quando eu ainda estava lá em Newcastle. Tem material da AIA, nomeadamente por causa da questão industrial. Tem muito material da agricultura, do Ministério da Agricultura. Tem de arquitetos e historiadores sobre a cidade de Luanda. Então, tem estes dois mapas em que se procura ter, não são dois mapas, são duas tabelas, procura ter. Portanto, pelas áreas que eu tinha posto há bocado, como é que está a distribuição dos principais tipos de atividades. Depois, tem este aqui, que é mais um tipo de assentamento de loteamento, e eu usei bastante informações vossas, eu não pus ainda a bibliografia, eu preparei isto ontem, muito a correr. Então, tem algumas principais áreas. Eu acredito e espero que a gente seja capaz de identificar pontos de interrogação para a gente tentar ajudar a completar esse quadro. Então, desculpem o tamanho da letra, mas foi para tentar meter aqui dentro o quadro. E então tem essa caracterização muito inicial, muito, muito inicial ainda. Mas tem aqui alguns elementos que mesmo nesta base já começam a preocupar. Por exemplo, todos nós tínhamos ideia de que Kazenga e Sambizanga, aquele lado, tinham uma base industrial razoável. Pelo menos tiveram durante uma certa fase. O desmantelamento de uma série de indústrias e tudo mais fez com que haja um deslocamento. Viana continua com um polo interessante, portanto cerca de 60%. A nova zona económica já começa a ganhar mais espaço. Mas, por exemplo, todas aquelas que eram áreas com algum, que tinham os textos, tinham, principalmente a indústria ligeira, praticamente, e a tendência, segundo a AIA, é reduzir. Quando a gente joga isto com Kazenga, município mais populoso, já era no tempo colonial, continua a ser. Não sei. A Viana agora ficou. Mas pronto, que seja. Alan, a gente começa a perceber problemas de desemprego. Não é? E quando a gente juntar aí esta discussão, a apropriação de espaços públicos, as crianças do Kazenga, do Agenda, já não têm lugar para jogar o trumuno. Acabou. Não é? Então, quando a gente começar a juntar estes dados, a ideia é essa, é juntar essas várias coisas. Que cidade é essa? Nas suas várias componentes. Que é uma pergunta que eu penso que vai em algum momento fazer-nos voltar a estas coisas para lançar saídas. Então, era esta tentativa de juntar, não é? Portanto, os modos de vida, a maneira como as pessoas realmente procuram sobreviver. Que eu acho que neste momento, se nós pudermos caracterizar, penso que em Luanda sobrevive-se mais do que se vive. Não é? E há um artigo, eu trouxe, acho que vocês todos têm, leram. Há um artigo que saiu nesta revista Ypsilon, daquele jornalista, em que ele diz que é a cidade da clausura. Não sei se vocês leram. É assustador. Mas se calhar é aquilo que eu gostaria de escrever sobre a minha cidade. A cidade da clausura. Se quiserem, eu tenho uma cópia a mais, posso achar. Uma cidade que não tem teatro, que não tem cinema, que não tem espaços públicos, que mete áreas teoricamente públicas com cimento pintado de verde para fazer de conta que é verde, no meio de vias de velocidade elevada, como aconteceu na Samba. Isso é que é a área de lazer. Isto aqui. Aqui mesmo. Aqui, pois, aqui. É a área de lazer. Então, quer dizer, que público é esse? Então, seriam aspectos que o primeiro mapeamento iria levar para nós depois, interdisciplinarmente, tentarmos trabalhar. Obrigada pela vossa atenção. Olha, podem ficar com... Não, eu posso deixar-vos isso. Essa questão do qual o papel para as ciências sociais, não só para convencer as ciências exatas, mas também para nós mesmos repetir sobre as nossas contribuições. Eu fiquei especialmente interessada nessas metodologias participativas, porque acho que ainda em Luanda há pouca confiança dos próprios professores, docentes, estudantes, na capacidade a produzir dados. E eu vi muitas práticas que visam a encontrar, tem o que ver, tem o que é encontrar dados. Vou fotocopiar a tese do fulano e frequentar a biblioteca, que é bom ter esse reflexo, faz parte. Mas também deve ter a parte, que eu sublinhei mais cedo, de iniciativa pessoal, eu vou criar dados. E acho que isso também ensina a humildade, porque ninguém pode produzir dados exaustivos. E sozinho. E especialmente sozinho. Mas fazendo a sua pequena contribuição original, dá para criar um discurso. Original. Mas se você usa o mesmo livro que ele, que ela e eu, já não temos conversa. É bastante ler o livro. E acho que isso ainda é uma coisa, sei as condições, sei que não, em termos de biblioteca já não é fácil, em Luanda, mas essas condições vão aparecendo aos poucos, mas cada um tem também essa responsabilidade de criar dados e de compartilhar. E para mim, de ouvir isso, foi também uma confirmação que esse tipo de eventos, tão pequeno que seja, também faz parte de ter esse diálogo, é um diálogo que não se tranca dentro da instituição de cada um. Ah não, eu sou da Faculdade de Ciências Sociais, eu sou da DW, ah não, eu sou estrangeira, então não devo nada para ninguém, porque não pertenço aqui. Não, eu acho que isso é um processo, é uma coisa que não se fecha num dia só, mas é uma cultura de o que significa a pesquisa, do que significa que apreciei muito. E hoje não foquei a minha apresentação sobre isso, mas eu pessoalmente trabalho muito com dados visuais e com fotografia. E por isso acho que o Manetov já instalou a exposição fora. E uma das coisas, um dos materiais, tem materiais nessa exposição que eu criei na minha pesquisa no Panguila, mas tem também um que é um projeto que se chama VESO, que é um projeto de um grupo de angolanos, um grupo de amigos, que decidiram, foi a iniciativa do Manetov, na verdade, que disse, mas o meu bairro vai ser destruído, porque já está, é o bairro da Coreia, já está normal, todo mundo sabe, a expropriação passou no Jornal Oficial já em 2010, tem que registrar essa realidade. E a pouca contribuição como cidadão, como morador, seria já só esse registro fotográfico. Eu convido uns amigos, alguns profissionais de fotografia, mas outros simplesmente amadores. E o projeto pegou tão bem que um mês depois estava no Catambor. E no domingo vamos no BO. Então, esse tipo de iniciativa não vem de uma instituição. Ontem alguém perguntou, mas onde são os vossos escritórios? Não tem escritório, não tem presidente, não tem... É só uma iniciativa. E acho que por isso, nos slides, e como um statement, uma afirmação do nosso papel, acho muito importante. E a segunda, mas são mais comentários, mas sobre será que o conceito de justiça ambiental poderia ser um ponto-chave, um ponto de encontro para esses vários trabalhos. Nós trabalhamos também com, bom, justiça social é um conceito muito trabalhado. Justiça ambiental existe, mas assim que a apresentação mostrou, é muito utilizado de uma forma depolitizada, de uma forma dessocializada, onde não aparecem seres humanos, onde não aparece a escolha, as decisões. Um terceiro conceito que nós começamos a usar é o justiça espacial, do David Harvey, Spatial Justice. Porque é muito fácil ver as injustiças espaciais. Não, viver na chapa é injusto. Mas qual seria a imagem de uma justiça espacial? Para ter uma diversidade, mas de forma mais justa. Então, também pode ser um conceito interessante para abordar. Uma coisa interessante que pode sair, e que eu estava a pensar já, era tentarmos em algum momento, ou começar a ver dados para essas várias maneiras de olhar aquele espaço, fazer sobreposições, termos um mapa em baixo, colocar em cima uma primeira lâmina, por exemplo, de distribuição de população por grupos de rendimento. Eu acredito que vocês estão a fazer isso. Depois a seguir, ter as questões que têm a ver com a vida das pessoas, serviços, transportes, esse tipo de coisa. Depois, ter dados sobre saúde, dados sobre educação. E, então, vai sobrepondo, tipo, antigamente quando a gente usava os transparentes, a gente fazia isso, sobrepunha usando cores diferentes e dava aquele real. Eu não sei exatamente aqui como dá, acho que dá, mas a minha técnica não vai chegar tanto, eu vou precisar de quem me ajude. Mas a ideia é que realmente você começa a caracterizar aquele espaço visto de muitas maneiras e trazendo muitos métodos, leituras, referências para aqui. Então a gente começa a perceber aquele lugar e aquela a oportunidade que ele está de uma outra forma, não é? E encontrando métodos que sejam acessíveis para uma pessoa, porque tem também o direito, para mim, é uma disciplina dessa. Interessa todo mundo entender o direito, mas ninguém entende uma lei. Porque o vocabulário, a forma de apresentação é tão específica que não é fácil para quem não é da área entender. Mas aí as ciências sociais também entram, porque a sociologia jurídica, o papel dela, é exatamente humanizar esse direito, é exatamente levar as sociais para esse direito. Nós na faculdade temos isso, temos essa dualidade, temos a sociologia do direito e temos a sociologia jurídica que procura trazer isso. Não é? Então, é uma maneira, por exemplo, há bocado estava-se aqui a dizer, tem áreas que não são como o Alan dizia, tem pessoas que não são contadas. Porquê? Porque as áreas delas não existem aos olhos de quem olha. Os becos. Olhar as cidades nos becos é uma outra maneira de olhar as cidades, que não tem a ver com a Brasília, nem com a escola a funcionalista, mais com a escola do não sei o que, mais a escola de não sei quanto. Tem a ver com dar espaço, tentar perceber a realidade. Porque o beco só é percebido se a gente quiser perceber. Se a gente não quiser perceber, a gente passa por cima. Então, como é que a gente vai trazer esse beco? Pelas próprias pessoas que estão lá. E criar um espaço para elas sentirem que fazem parte e não que são outsiders. Eu acho que esta questão do se as populações, as famílias são contadas ou não, é muito importante. E eu acho que os estudos feitos ao longo dos anos, hein, e a divisão das populações angolanas entre urbana e rural, deixou o lado em completamente os, as pessoas que viveram em zonas de cidades que não foram urbanizadas. Porque eu estou convencido que quando os estudos foram feitos, hein, para produzir aqueles números, hein, dos resultados dos Match Millennium, etc., yeah, onde indicaram que já temos 60, 70% das populações com acesso de água, etc., etc., estatística foi construída na base de contagem nas zonas urbanizadas, não na cidade global, e não, e os musecas foram, de facto, eu tenho suspeições que foram não contadas ou a maneira de fazer amostras prejudicou aquelas populações. Nós tivemos, ao longo dos anos, a defender a ideia que não há só uma conceito urbano. Pelo menos há uma dupla conceito de urbanização, é que os que vivem nos periurbanos, os musecas e ou na cidade urbanizada. Mas nunca nas estatísticas foram contados oficialmente desta maneira. Claro, o nosso trabalho ao longo dos muitos anos foi realmente para contar e criar dados sobre o que nós pensamos é uma estatística mais inclusiva. Mas eu acho que tenho uma grande esperança agora para o censo, porque o censo, em princípio, contaram todo mundo. Hein? E a Cezaltina tem dúvidas sobre isso, mas isto pelo menos foi o... Pode ser o melhor que temos, mas yeah, não contado todo mundo, nem no coração da cidade. Yeah. Well, qualquer maneira, isto acho que pode, parece que, produzir informação mais útil. Uma coisa que eu acho que há um novo pensamento no INE, no Instituto de Estatística, porque os dados anteriores do IBEP e dos MIX anteriores, hein, agora estão publicados online. Hein? Pode ter... A Cezaltina sabe que lutamos há muitos anos para 2004, obter... 2004, estratégia da pobreza. Base, yeah, a base, de, porque sem ter realmente os dados, yeah, mas agora é impossível, uma no, nos dados de uma forma cru, é, foi realmente impossível é, entender o que aconteceu. Mas agora, pelo menos até o IPEP, acho que 2011, sim, os dados estão online. Eu acho que isto é um grande passo para frente. E há poucos países em que publicaram dados assim. Né? O Quênia está, em África, está visto como um dos países mais progressistas em termos de liberdade de acesso de informação, em termos dos dados no domínio público. E Angola, eu acho que fez um grande passo este ano para começar a publicação dos dados no domínio público. Eu acho que devemos reconhecer que há mudanças, hein, neste sentido. Doutor, queria fazer uma pergunta com base no que falou nessa artigo. Como socióloga, quem pensou essa cidade? Essa é a minha pergunta. Não, alguém se... Não, primeiro, calma só. Nesta cidade, o que está aí, o que está aí, o que eu... é o resultado que todos nós pensamos. Estamos a fazer. Bem. Esta conversa de que alguém, não, esta cidade, mal, porque nós herdamos do governo português uma dificuldade muito grande de planear. Luanda só teve um plano diretor, só tinha um plano diretor para o final. E esse plano diretor estava para 600 mil habitantes. Eu tenho uma série de informações sobre essa fase. O quarto plano de fomento tinha coisas muito concretas para a cidade de Luanda. E eu tenho aqui uma série de imagens dos anos 60 que posso-vos mostrar. Vocês não vão reconhecer. Vocês não vão reconhecer a Avenida do Congresso, vocês não vão reconhecer uma série de coisas. Se quiserem, eu trouxe ao computador já para poder partilhar isto com vocês. Não tem nada a ver, a cidade onde eu nasci há 61 anos, não tem nada a ver com o que está aqui. Agora imagina esta cidade cinquentenária. Não, cinquentenária não. Cinco vezes cinquentenária, pronto, não é? Cinco séculos que ela tem 400 e tal anos. Luanda sempre foi, e aquele quadro mostra, Luanda cresceu aos empurrões, sempre. Houve sempre vagas de ocupação de espaços, como em todas as cidades há áreas de empobrecimento, os centros empobrecem, são esvaziados, há outras áreas que são mais atrativas para os negócios, criam-se outros espaços, aquelas áreas perdem, do ponto de vista de virarem esvaziadas, são ocupadas por mendigos, por isso, isto aconteceu com Toronto, com uma série de... Depois são requalificados esses centros, voltam a subir do ponto de vista da mais-valia no mercado imobiliário. Mas Luanda tem este processo. Luanda teve um processo de partir do casco urbano, da Cidade Baixa, para as áreas de expansão, para as segundas áreas de expansão, por aí fora. E ela tem sido outra coisa que eu acho muito importante. Desculpa ir por esse caminho, mas como já te falei, eu preciso de palavras. Luanda sempre foi a grande mãe. Agora até de chineses e de outros, mas antes, no tempo colonial, à medida que, e coincidindo com todos os momentos em que o governo português, por algum motivo, era obrigado a reforçar os mecanismos de dominação, os grupos nacionais reforçavam as suas próprias regras para se defenderem e o dissenso manifestava-se. Luanda foi o berço dos dissensos, de todos os dissensos de Angola, desde bem antes de haver Angola, quando havia vários lugares. Então, Luanda sempre foi um ponto de recolha e é o centro cosmopolita por natureza que nós temos. É, apesar de tudo, o centro democrático que nós temos em Angola, o mais tolerante de todos. Agora, como numa família de 21 filhos, não é? Você alberga todos, alimenta todos, mas não diz o nome de todos, diz um de vós. Luanda também olha para os seus filhos um pouco assim. Então perde um pouco aquela relação tão direta e tão específica. Mas continua a ser um espaço de pluralidade. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai encontrando nos nossos estudos de várias maneiras. E comparando talvez com outros estudos de Angola, eu só tenho de Benguela e de Malanje. Benguela costuma ser vista como uma cidade aberta, mas Benguela tem uma relação muito complicada, público-privado, e o quintal é um exemplo disso. Mas Luanda é realmente isso. Então, Ela, o que é que nós fizemos pela cidade? Talvez seja melhor do que pensar, porque esta cidade foi sendo pensada por muita gente. Ela é o resultado da ação de muita gente. E ela, neste momento, está num momento em que exige daqueles que com ela se reconhecem de uma tomada de qualquer tipo de medida, de qualquer tipo de ação, de qualquer tipo de protesto, de qualquer tipo de fala. Porque Luanda está, neste momento, a entrar num ponto que ela nunca tinha entrado. Ela sempre cresceu. Ela não se desenvolveu, talvez, harmoniosamente, mas ela dilatou, inchou, mas ela mantinha uma certa identidade. Eu tenho algumas dificuldades hoje, quando ando pela cidade, de perceber os pontos de identidade, porque, paralelamente a um processo de esvaziamento de espaços e de ocupação desses espaços por outros signos, há um esvaziamento de cidadania. Nós temos uma sociedade sem cidadania. A televisão, quando fala para nós, diz senhor cidadão. Só em Angola é que se ouve isso. Em todo lugar do mundo você é cidadão. Ou não é. Agora, senhor cidadão não existe. Então, há esses dois processos a acontecer. Há um esvaziamento da ação e a nomeação do novo governo acho que aponta claramente para uma situação em que se calhar até vai haver alguma eficácia. mas não vai haver eficiência do ponto de vista de trazer as pessoas junto. Então há um esvaziamento de cidadania, de participação, de vida na cidade, e há uma multiplicidade de signos, até arquitetónicos, que está a retirar. Vocês já repararam que tudo o que era da escola de arquitetura tropical, adaptado ao clima, está a ser, a começar no Pinaxis, os prédios, mas não foi só o governo. Nós fechamos as varandas. As varandas foram feitas assim, para aclimatizar as casas. Nos anos 60 ninguém tinha essa bateria de ar-condicionado. A projeção da casa era feita de maneira que, mesmo nos apartamentos, por cima, com aquelas ventarolas e com as varandas fundas, pode ser que tinha o arejamento da casa. A arquitetura do arquiteto Vasco Couto e outros. Então, você que tem uma crítica ao modelo colonial, pois tem uma Assembleia Nacional construída ao modelo colonial, até na cor. Olha para aquilo e olha para o Banco Nacional de Angola e vê se tem grande diferença. No entanto, só aquela cúpula, só aquela cúpula, é isso, ainda por cima com essa conotação. Aquela cúpula dava para alimentar o programa de combate à pobreza, não sei durante quantos anos, eu não sei o valor dela, só imagino. Então, quer dizer, repara, nós estamos com uma série que descaracterizam a cidade. Já repararam que põem plantas nas avenidas? A Jica já teve quantas plantações de árvore? Não vai resistir, vão apodrecer de novo. Agora estão a fazer novo rebo. Porque nós não estamos a pôr o que está adaptado, o que, como diz um colega meu, um amigo, o que se adequa. Em vez de dizer o que se adequa, se calhar é esse o problema, é adequa e adequa. Se calhar é esse o problema. Agora, nesses vários momentos, tu estás a perceber a importação do modelo de vertical, quando em todo o lado, por exemplo, os grandes centros, que é outra área de privatização de espaços, são os grandes centros comerciais, certo? Que neste momento em muitos lugares, na África do Sul, por exemplo, acho que é um vestido, já mudou para uma coisa mais horizontal, mais mole. Não estou a falar de Joanesburgo, porque eu acho que Joanesburgo é bem diferente, não. Nas outras cidades são coisas mais baixas, mais abertas, incorporando e dialogando com a natureza. Nós não. Nós não queremos a natureza. E, no fundo, e nós estamos a participar disto, nós não falamos nada. E também fechamos varandas, e também pomos o gerador. Então, esta cidade é fruto disso tudo. Acho que já não se sabe quem pensou, mas há alguns indivíduos que a pensaram, que agora olham para ela e têm uma opinião. Se quiseres, depois a gente pode ver isso. Entre eles, o arquiteto da Sagrada Família, da Igreja Sagrada Família. Mas quer dizer, acho que é isso, há um esvaziamento dos sentidos em que nós, Caluanda, e Caluanda para mim não é quem nasceu, é quem vive e quem gosta de Luanda, a gente identificava-se com uma série de coisas. Por qualquer dia para ir à praia na ilha, vais ter que pagar. Certo? E ninguém está a falar nada. Não é? E quer dizer, são movimentos em duas mãos que estão a anular a tua relação com a cidade. Bem, a gente podia ficar aqui um monte de tempo porque tem um coisa mais. Não sei se tem mais comentários. Não sei, todo mundo está um pouco... É todo mundo cansado. Vamos retomar às 14 no programa. 14h30? 14h30. O Armindo de Jesus não chegou. Infelizmente não consegui contactar ele. Então, à tarde... Era muito interessante esse lado da memória.